vim pra Fortaleza, surfo é. É só falar com o André. Ai, que tudo! Banda 007. Lembro de nós dois, sentados junto aqui. Nesse mesmo bar, um pouco antes de dormir. Um pouco assanhada, falava pra eu ouvir. Vamos fazer amor. Saiba que o garçom ainda pergunta por você. Mas nem mesmo sei onde posso te encontrar. Ainda caso seu olhar nos lugares onde eu vou. Saiba que ainda não desiste. Lembro o gosto de cerveja, do seu beijo em mim. Embriaguei, viciei, mas você não está aqui. Me diz por quê. Sem ter você, onde você está? Preciso te encontrar. Pareço um bebê que tanto chorar me faz sofrer. Sem ter você. Fortaleza Surfwear. Com André, o rei da Pitbull. WhatsApp 8086-7823. Banda 007. Pode ficar aqui, sou eu quem vou partir. O que a gente construiu. Preciso dividir. Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas, mas o amor é longe disso. Precisamos de um tempo em relação a nós dois, depois decidimos um final. Espero que seja um final feliz. Banda 007. Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas, mas o amor é longe disso. Precisamos de um tempo em relação a nós dois, depois decidimos um final. Espero que seja um final feliz. Aparelhagens. Ser de volta perto de mim, tem medo, e o destino fecha as portas, e o sonho terminar assim. E se o tempo soubesse o quanto eu te amo, Aparelhagens. Vai perceber que o amor que você dispensou você encontra na loja Fortaleza, na João Alfredo, entre Padre Eutíquio e 7 de Setembro, no comércio. Ligue. Nosso amor. Diz o pego em tuas mãos. Foi assim, no balanço das águas, descobri que a minha alma já nasceu para ti. Lembra a primeira vez quando você se entregou louco, amor? Você era virgem e me deu a maior prova de amor. Tu és a minha bendita, minha mulher tão bonita. Só posso te oferecer o amor de um vaqueiro que insiste em amar você. Tu és a minha bendita, minha mulher tão bonita. Só posso dizer te amo, te amo, te amo, que insiste em amar você. Bruno Mafra. Foi assim, no balanço das águas, descobri que a minha alma nasceu para ti. Lembra a primeira vez quando você se entregou louco, amor? Você era virgem e me deu a maior prova de amor. Tu és a minha bendita, minha mulher tão bonita. Só posso te oferecer o amor de um vaqueiro que insiste em amar você. Tu és a minha bendita, minha mulher tão bonita. Só posso dizer te amo, te amo, te amo, que insiste em amar você. Só posso dizer te amo, te amo, te amo. Toda noite vem buscar meu coração, levar o meu amor pra sua coleção. Seu vício é dominar, seu toque é fatal. Me ama como louca que parece real. Quando nasce o sol, eu olho para o lado, me vejo no espelho, meu corpo está marcado. Ela já foi embora, sempre na mesma hora. Provar outro sabor, mas à noite ela volta. Esperar mais uma vez dentro do quarto e na cama mais uma vez. E entregar o seu veneno já sabendo que não ama, mesmo sabendo que não ama. Porque é tão maldita, nada manda a noite dos meus sonhos. A mulher que me faz perder o sono. Porque é tão maldita. Lojas Fortaleza Surfwear. Banda 007. Trio das aparelhagens. Eu sei que vou te esperar mais uma vez dentro do quarto e na cama mais uma vez. E entregar o seu veneno já sabendo que não. Sabendo que não ama. Porque é tão maldita, nada manda a noite dos meus sonhos. A mulher que me faz perder o sono. E vem e vai e a saudade fica. Porque é tão maldita, nada manda a noite dos meus sonhos. A mulher que me faz perder o sono. Veneno que meu corpo necessita. Se

seu verdadeiro amor. E se não for ele, então esqueça. Nada deve ter tanto valor enquanto não houver um verdadeiro amor que a gente encontrou. Você me quer e te quero também, mas o medo de errar nos afasta. Fechar os olhos não adianta, eu sei. Então saiba que eu vou estar sempre ali no seu coração. Banda MZIG, sucesso! Fortaleza Surfwear. Aqui você encontra as marcas Pitbull, Hero e roupas de surf em geral. Para pensar, roupa. Você me quer, eu te quero também, mas o medo de errar nos afasta. Fechar os olhos não adianta, eu sei. Então saiba que eu vou estar sempre ali. Fechar os olhos não adianta, eu sei. Então saiba que eu vou estar sempre ali.

que nem um tsunami, devastando o coração, incendiando tudo, faz perder toda a razão, bagunçando a minha vida. Já não sei o que fazer, e quanto mais eu fujo, mais te quero aqui comigo. Mas vou te amar, tenho medo de sofrer, coração dispara, vou enlouquecer. Vou te amar, chego até a perder o ar, a paixão dói no peito, sem você não dá. E assim, a paixão não tem fim a cada dia. Quero mais. Lojas Fortaleza Sunwear. Aqui você encontra as marcas Pitbull, Hero e roupas de surf em geral. Se eu fosse um garoto, eu faria diferente. Eu não te tratava assim. Eu não te magoava assim. Não me deixava só aqui. Chegaria mais cedo, não de madrugada. Não te trairia, não faria nada que te magoasse assim. Eu cuidaria mais de mim. Meus amigos, e te levaria pra curtir comigo. Eu não te deixava assim, querendo separar de mim. Mas você é um garoto, eu tenho que entender. Todo homem leva um tempo pra poder crescer. Pare e pense um pouco, pense mais em mim. Porque se eu fosse um garoto, eu não te tratava assim. Eu não te magoava assim. Eu não te deixava assim, chorando por causa de mim. Pitbull, Hero e roupas de surf em geral. Era uma menina e você não se importava. Me achava nova, boba, que não ia dar. Agora que cresci, você não para de olhar. Agora tô em outra e pra você não dá. Tudo muda. E a banda por cima. Surfwear, a loja da Pitbull em Belém. Falar com André, o rei da Pitbull. WhatsApp 8086-7823. Tão direto.

encontra as marcas Pitbull, Hero e roupas de surf em geral. Hoje eu chorei um par ao ver seu retrato lindo na parede. É tanta saudade que no peito invade amor. Grito o seu nome. Fortaleza Surfwear. Aqui você encontra as marcas Pitbull, Hero e roupas de surf em geral. Sandálias da marca Adidas, Nike, Kenner e Melissa. Endereço: Rua 13 de Maio, esquina com a 7 de Setembro no Comércio. Falar com André. Fone ou Zap 98086-7823. A loja que veste você. Fortaleza Surfwear. De longe, Tupinambá, parará, Tupinambá, parará, Tupinambá, rei que sempre foi rei, nunca perdeu sua majestade pra ninguém. Tupinambá, com DJ Tinho, DJ Toninho, é a união que fazem a força pra vencer. Tupinambá. Prepare-se que agora você vai ver no caldeirão sangue quente ferver. Escute o som do trem e terra assim bater de longe. Prepare-se que agora você vai ver no caldeirão sangue quente ferver. Escute o som do trem e terra assim bater de longe. Ei, é o trem e terra do Pará, Quintinho de volta pra tocar. Tupinambá. Vem, se o alto sonoro vai subir, é porrada de som pra você curtir. Tupinambá. Prepare-se que agora você vai ver no caldeirão sangue quente ferver. Escute o som do trem e terra assim bater de longe. Prepare-se que agora você vai ver no caldeirão sangue quente ferver. Escute o som do trem e terra assim bater de longe. Tupinambá. Hero e Beleza, na João Alfredo, entre Padre Eutíquio e 7 de setembro, no comércio. Ligue 980867823. Sei mais o que fazer pra você perceber que eu sou o seu amor. Já fiz mil declarações e você sequer notou. Tento chamar a atenção e me reaproximar, te lançando meu olhar. Mas meus sonhos sem querer, eu me vejo com você. Eu já fiz de tudo, mas você não vê. Até já tentei me entregar pra valer. Você não entende que às vezes o amor tá tão perto esperando o sinal. Você não entende que eu vivo sofrendo pelo seu amor. Se um dia você vai encontrar no meu olhar a mais forte emoção, quando isso acontecer, vou delirar de paixão. Por isso meu coração não se cansa de esperar pelo momento final. Quando o calor do seu corpo se envolver no meu, eu já fiz de tudo, mas você não vê. Você encontra as marcas Pitbull, Hero e roupas de surf em geral. Já digo, eu não consigo dormir. A vida sem ti não dá pra viver. Minhas noites tão frias que passei sozinha. Você é meu lugar e você me acha longe do teu lado. Ainda não me encontrei. Imagina onde você possa estar. Imagens que vêm como oásis pra mim. Me dê um sinal, meu amor. Como eu preciso. Esquecer dos dias que tive tão bons com você. Foi como o luar me cobrindo de beijos. Teus olhos, o céu que eu nunca habitei. Espero que voltes um dia pra mim. Canções que me invadem, me trazem você. Me fazem sorrir, então volta pra mim. E não mais se vá, meu amor. Vou com meu príncipe a príncipe negro vai tocar. Que disse Dilso e Ediel. Suas melhores balas vão soltar. Vou com meu príncipe. Que passei sozinha, você é meu lugar. E você me acha longe do teu lado. Ainda não me encontrei. Imagina onde você possa estar. Imagens que vêm como oásis pra mim. Me dê um sinal, meu amor. Vou com meu príncipe dançar. Príncipe negro vai tocar. De Dizzy Dilson.